Thank you.

fix it, fake it, never a mulher que concordar, debocha, debocha. Olha só, DJ Thug. Mulher não trai, a mulher se vinga. Depois que o homem termina, ela debocha com as amigas. Oh, mulher não trai, a mulher se vinga. Depois que o homem termina, ela debocha com as amigas. Ela mete o pé, tu não é minha de fé. Só saiu comigo ontem, já pensa que é minha mulher. Pô, ela mete o pé, tu não é minha de fé. Só saiu comigo ontem, já pensa que é minha mulher. Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo. Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo. Sonada naquele. Homem não cai, homem se diverte. Pois pra tu voltar pra gente é só falar que tá carente. Homem não cai, homem se diverte. Pois pra tu voltar pra gente é só falar que tá carente. Faço o ritmo esse aqui, hein? Não somos de ninguém. Tamo na pista pra negócio. Faço o ritmo esse aqui, hein? Não somos de ninguém. Tamo na pista pra negócio. Só me dava porrada e partia pra farra. Eu ficava sozinha esperando você. Eu gritava e chorava que nem uma maluca. Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta. Quero que o mundo saca-me cerveja. Quero que o mundo saca-me cerveja. Quero que o mundo saca-me cerveja. Só pra eu morrer bebendo. Quero que o mundo saca-me cerveja. Quero que o mundo saca-me cerveja. Quero que o mundo saca-me cerveja. Só pra eu morrer bebendo. Que o bonde do larguinho é que faz gostoso. Que faz gostoso, que faz gostoso. As preparadas é que faz gostoso. Faz gostoso, faz gostoso. As praticantes é que faz gostoso. Que faz gostoso, faz gostoso. As anjinhas é que faz gostoso. Que faz gostoso, que faz gostoso. Levanta, levanta sim. Levanta, saia pra mim. Levanta, levanta sim, novinha. Vai, vai. Levanta, levanta sim. Levanta, saia pra mim. Levanta, levanta sim, novinha. From the UK, back there in England. hold on. Shit. Energy Clubbing Waves Música.